E aí, Clash, como é que tá a favela? Como é que tá o juramento? Ô, Zequinha aí, me chama de Mico, falou? Mico por quê? Tá formado no bagulho? É o seguinte, tô formando na boca agora, larguei o camelô, tô no crime, é o seguinte, não vou mais trabalhar não, que se foda. É, mano, antes de você formar, compadre, se liga aí na minha ideia aí que eu vou mandar um papo reto pra você, tá tranquilo? Manda aí pra ver qual é. JCE, a vida como ela é. Uma companhia todo dia, polícia no pé. Cada minuto, durando uma eternidade. Valorize sua vida, sua liberdade. Atrás das grades, tratado como bicho. Moleque, toma cuidado para não se transformar em lixo. O vício, aliado certo. Sem mulher, o sistema te esquece no inferno. Eu já fui predador e hoje sou o alvo. Só com os olhos abertos eu me sinto salvo. Pra polícia, pro presídio, eu represento um troféu. Hoje tenho que sentir o gosto amargo do fel. Pro céu, pro inferno, que será que vem? Só sei que antes de dormir eu rezo e digo amém. Se quiser vir, então vem. É um caminho sem volta. O bagulho é sinistro, as chances são remotas. Espero que tenha sorte e não vejo o sol nascer quadrado. Aqui trancado, aí fora furado. Hospitalizado, passo cada enterrado. Esquecido e fazendo parte do passado. Se eu pudesse, eu estaria aí no seu lugar, levando uma vida normal, voltando a estudar. Mas não, você se acha o foda, se é mostrar pra mulher e botar roupa da moda. Desfilar de fuzil no meio da favela. Fuzil não é brinquedo, no morro não tem passarela. Se a polícia te pega, aí tu tá perdido. Só aqui dentro é que se tem noção do perigo. Um lugar onde o tempo demora a passar. Fica rezando para alguém vir te visitar. E se tiver moral, vai ser respeitado. Se for mais um vacilão, vai ser bagunçado. Tá ligado bem, o papo aqui é diferente. Vacilou, ficou pequeno, pode acreditar. Foi mais no barulho e nunca mais esse cara em pé. Tá ligado bem, o papo aqui é diferente. Vacilou, ficou pequeno, pode acreditar. Foi mais no barulho e nunca mais esse cara em pé. Na minha época, respeito era o principal. Não pela posição, mas pela moral. Vacilão, linguarudo, não tinha vez. Pagava com a vida por tudo que fez. Então não venha no seguro, na força de ninguém. Se a chapa esquentar, vão ripar sem olhar a quem. Vi muito malandro aqui dentro virar menina. Vi muito ladrão aqui chorar por cocaína. Se liga na ideia, se liga no papo. Se liga na rima, que o maçarico vai te levar de ralo. Sua mãe e a favela inteira vão chorar. Mas daqui a 2 minutos tem outro em seu lugar. E se der sorte, escapar da morte, tá no presídio carregando eternamente o sobrenome de bandido. Eu aqui já não tenho opção, mas você tem liberdade, morte ou prisão. Ligado bem, o papo aqui é diferente. Vacilou, ficou pequeno, pode acreditar. Toma no barulho e nunca mais esse cara em pé. Eu vivo aqui, mas aqui eu me sinto morto. Toda vez que eu sinto cheiro de mofo. E tá chegando mais um otário. Ladrão bundão, traz pra cá seu funcionário. Assaltante de bonde, rouba a favelinha. Vai assinar, qualquer coisa vai virar canetinha. O anjo da cadeia, o anjo da cela. Bela, saco sem conceito na favela. Você tem uma chance de não passar por isso. É sempre o povo pobre que sai no prejuízo. Tá ligado, meu compadre, que a escolha é sua. Um a menos na cadeia, um a mais na rua. Na cadeia, não pode ter vacilação. Fique na atividade pra não cair no presídio, meu irmão. A escolha é sua, sua opção. A vida bandida te pega, te leva, depois dissolva no valão. Então, isso é uma ideia de quem tá ligado, que quer ser livre e não viver mais do seu passado. Eu não desejo pra você o que eu não quero pra mim. Não quero ver seu fim, não termine assim. Sim, como eu, não sei se a ideia valeu. Você vai decidir, porque o futuro é seu. Eu vou pedir a Deus pra te livrar da morte. Ih, maluco, você não deu sorte. Corre, perdeu o pedido, corre, corre, corre.